Está começando 94 Notícias. Meio-dia em ponto. Os preços do petróleo e do gás dispararam e as bolsas operavam em queda nesta segunda-feira por causa do conflito no Oriente Médio, desencadeado pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e pela resposta de Teerã. Nos mercados acionários, o setor mais afetado foi o de aviação e turismo, cujas empresas registraram perdas expressivas. O preço do barril de Brent chegou a subir quase 14%, enquanto o do World Texas Intermediate avançou 12% na abertura dos mercados após o ataque que matou o guia supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, e outros dirigentes do país. O conflito regional afeta o transporte marítimo pelo Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo consumido no mundo. E o chefe de segurança do Irã, Ali Larijani, afirmou nesta segunda-feira que o país não vai negociar com os Estados Unidos. A declaração contradiz Donald Trump, que no domingo havia afirmado que a nova liderança tinha interesse em retomar as negociações. No fim de semana, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, também havia afirmado ao chanceler do Omã, Badr Al-Busaid, que Teerã estaria aberta a esforços sérios para reduzir a tensão após os ataques israelenses e norte-americanos. Porém, por meio de uma publicação na rede social X, Larijani negou nesta segunda qualquer iniciativa para retomar as negociações com Washington por meio de intermediários de Omã. Agora meio-dia e um minuto. Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 2 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 Notícias. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Toda sexta-feira, você saboreia o tradicional rodízio de massa do Camponesa, massas caseiras, polpetone, mesa de frios, cordeiro e muito mais. Reserve seu jantar no Camponesa pelo telefone 3223-7400. O Camponesa fica na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 334. Camponesa, o Parmegiana. Tá comigo nos fatos. Cada som, cada passo, cada batida é a vida dizendo: estou aqui. E há 55 anos nós estamos onde a vida acontece. Por Bauru, por você. Unimed Bauru, presença que transforma. Escrita fiscal? Chame o DeMartino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria? Chame o DeMartino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. DeMartino.com.br. Chame o DeMartino. 3227-4110. 94 Notícias. Agora meio-dia e 4 minutos, de volta com 94 Notícias. Bauru possui situação acima da média na qualidade da assistência prestada à população na área da saúde, apresentando apenas problemas pontuais. Esta é a opinião do secretário municipal de saúde, Márcio Cidade Gomes, quando questionado pelo vereador Natalino da Pousada durante a audiência pública de prestação de contas do último quadrimestre do ano passado, realizada na última semana na Câmara Municipal. O gestor da saúde municipal reconhece, no entanto, que a maior dificuldade é para que sejam preenchidas as vagas oferecidas aos médicos através de concurso público. Nós temos problemas como qualquer município tem problema. Nós temos uma rede grande e importante, como um município grande e importante que somos. Nós temos problemas do ponto de vista de a gente conseguir com que as nossas UBS tenham uma oferta, por exemplo, do número de médicos que essa UBS poderia oferecer, por conta de a gente não conseguir, via concurso público, conseguir fazer com que a quantidade necessária de médicos esteja na ponta de fato, porque a gente faz o concurso finaliza, o médico é chamado e não assume, ou assume logo a seguir, abre mão, porque, enfim, por uma série de circunstâncias, tá certo? Principalmente, eu digo médico, porque as outras categorias, isso é mais difícil de ocorrer. Esse é um dos problemas, tá? Mas, de uma maneira geral, eu diria que a gente proporciona uma assistência que eu diria que é minimamente eficaz, eficiente. Não vejo grandes problemas do ponto de vista da qualidade técnica, eu quero dizer. Do ponto de vista do resto, que seria a questão de insumos de toda a natureza, nós não temos grandes problemas, nós não temos problemas de desabastecimento. Os problemas são de natureza pontual, tá certo? Aqui e ali você pode ter esse problema, mas pela minha experiência, que até pelo cabelo branco isso pode ser percebido, que não é tão pequeno assim. Bauru eu sempre disse, desde que cheguei aqui, é um município privilegiado do ponto de vista da qualidade assistencial que ela oferece, e é de fato, eu entendo assim, diria que é um município que tem uma qualidade de assistência bem acima da média dos outros municípios que eu tive a oportunidade de conhecer. Durante todo o ano passado, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, foram realizados 255.468 atendimentos nas 16 unidades básicas de saúde e outros 113.104 atendimentos divididos entre as 9 unidades de saúde da família. Agora 12:07, a arrecadação federal alcançou 325,7 bilhões de reais em janeiro, o maior valor já registrado para o mês desde o início da série histórica em 1995. O resultado apresenta crescimento real de 3,56% na comparação com janeiro do ano passado, já descontada a inflação. Segundo o Fisco, o desempenho foi impulsionado pelo crescimento da atividade econômica e por mudanças recentes na legislação tributária. Para o presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, Rodrigo Espada, o principal esforço do governo federal é na tentativa de reduzir a inflação. Existe um esforço mesmo do governo federal para aumentar a arrecadação, para reduzir o déficit público. Porque esse déficit que a gente tem hoje, que não é pequeno, traz uma pressão sobre a meta inflacionária. A inflação, ela pode aumentar com o déficit público, com mais gastos, com menos confiança do Estado em arcar com os seus compromissos. Porque é claro que o Estado, ele acaba tomando muito recurso no mercado para pagar suas contas. E aí, se a gente tem déficit, a confiança do Estado conseguir arcar com aqueles empréstimos fica menor. E aí tem que se pagar mais juros para conseguir captar recursos no mercado. Como é que foi feito esse esforço de arrecadação? Claro, tem a questão da atividade econômica que cresceu, a expectativa é do crescimento do PIB do ano passado de 2,5%. Normalmente o crescimento do PIB aumenta mesmo a inflação, aumenta mesmo a arrecadação acima da inflação, e também tem algumas tributações novas, como por exemplo bets, casas de apostas, que é uma fonte bilionária de recursos e que não estava pagando tributação. A partir desse ano, de janeiro agora, passa-se a pagar tributação, e isso trouxe um aumento significativo de arrecadação. Também tem outras fontes, como IOF, Previdência, que está arrecadando mais. A Previdência até é um bom sinal, porque é atividade econômica. econômica. Como a atividade econômica está crescendo, a tendência é contratar mais, tanto que se o desemprego tem menor índice. Se o desemprego tem menor índice, os recolhimentos com previdência social aumentam para o governo federal e isso gera também esse aumento de arrecadação. Lembrando que a tributação não é baixa no Brasil, é alta, tanto sobre a folha de pagamento quanto sobre o consumo, né? A tributação sobre o consumo e a folha de pagamento no Brasil são muito altas. Então, qualquer aumento da atividade econômica gera um aumento de arrecadação. O que a gente tem que brigar é agora pela devolução do recurso em serviços públicos de qualidade, porque a arrecadação não é um fim nela mesma. A arrecadação por si só não se sustenta, né? Não tem essa legitimidade se o Estado não trazer um retorno para a sociedade em serviço público de qualidade. Porque o que a gente precisa é de mais eficiência pública na gestão do gasto, porque dinheiro não falta. O que falta é controle de gasto, eficiência econômica, eficiência do gasto público, para que a gente tenha melhor qualidade de vida, melhor retorno para a sociedade dos tributos que a gente paga. Os dados foram divulgados de forma oficial na última semana pela Receita Federal. O desempenho de janeiro reforça o caixa do governo brasileiro no início do ano e contribui, além de outros fatores, para o cumprimento da meta fiscal estabelecida para 2026, segundo a União. Agora 12:10, hora de uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já. 94 Notícias, oferecimento, aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança, economize com ofertas exclusivas para clientes clube, cadastre-se, clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa, atendimento no salão ou delivery, telefone 3223-7400, facilite seu pedido, baixe o app Camponesa ou Parmegiana, disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial, viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Conquiste sua casa própria em 2026. No Nova Quinta, em Bauru, você encontra casas de 72 metros com suíte, placa solar e cisterna, pensadas para oferecer conforto, economia e qualidade de vida. Aproveite as condições facilitadas e os benefícios do Minha Casa Minha Vida. Visite na Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael 368 ou chame no WhatsApp 11 4003 6949. Ecovita, construindo sonhos com você. 94, tá comigo todo dia. Sua marca merece a qualidade de quem entende de brindes, costura e personalizados. Na Fascouros, criamos muito mais que produtos. Entregamos soluções com a sua identidade. De itens executivos, como pastas e desk pads, a mochilas, bolsas esportivas, bolsas térmicas e necessaires de alto padrão. Desenvolvemos projetos exclusivos e sob medida, transformando sua ideia em um produto costurado, único e resistente. Seja brindes corporativos ou projetos especiais, escolha a Fascouros. Qualidade premium e infinitas possibilidades de personalização. Entre em contato pelo WhatsApp 14 99807 1398 e descubra tudo o que podemos criar para você. Fascouros, a sua marca em boas mãos. 94 Notícias. Agora 12:13, de volta com 94 Notícias. A semana começa com predomínio de sol, com céu claro a poucas nuvens e sem chuva no estado de São Paulo, em razão da atuação de uma massa de ar mais seco. Temperaturas em ligeira elevação. Agora, no Centro Esportivo Sica da Avenida Getúlio Vargas, a temperatura é de 26 graus, a umidade relativa do ar está em 44% e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em 3 metros e 49 centímetros, lembrando que o nível ideal é 3 metros e 20. Agora 12:13. 94 Esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. Palmeiras e Novo Horizontino vão decidir o título do Campeonato Paulista. No sábado, o time de Novo Horizonte venceu o Corinthians jogando em casa por 1-0. Enquanto ontem, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2-1. A bola sobe nesta segunda-feira para a Superliga Masculina de Vôlei. Às 18:30, o São José encara o Guarulhos em jogo isolado. feriado agendado para esta noite. Lembrando que o SESI Bauru entra em quadra amanhã às 18:30. Ontem tivemos a decisão do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino, com dois clubes brasileiros na decisão, e deu Campinas, que derrotou o Cruzeiro por 3-2. Após o encerramento da partida, o levantador Bruninho conquistou o troféu de MVP da competição. O brasileiro João Fonseca conquistou neste domingo o título do MGM Slam de tênis ao vencer na decisão o francês Gael Monfils por 2-1. Com a vitória, o brasileiro deve subir ainda mais no ranking de tenistas profissionais. No esporte bauruense, o tenista Carlinhos Oliveira sagrou-se campeão de simples e de duplas no final de semana da Copa Alberto Herreira, disputada em Montevidéu, no Uruguai. Na final de simples, Carlinhos venceu o argentino Hernán Santiago por 2-0. Nas duplas, Carlinhos e o também brasileiro Lucas Dias derrotaram uma dupla argentina também por 2-0. Falei de esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora meio-dia e 15. Mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,51%, com 187.831 pontos. Moedas operando em alta. 1,42% para o dólar comercial, vendido a R$ 5,20. 0,85% para o dólar turismo, vendido a R$ 5,39. 0,35% para o euro, comercializado a R$ 6,09. E queda de 1,25% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 340.499. Agora meio-dia e 16 minutos. Embora o nível da lagoa de captação do Rio Batalha esteja acima do ideal há meses, Bauru ainda vive o sistema de rodízio no abastecimento, ao menos na teoria. Na prática, toda a população está recebendo água diariamente, mas a medida não é revogada como cautela, enquanto o Departamento de Água e Esgoto busca soluções para os períodos de estiagem, como explica o presidente da autarquia, João Carlos Viegas. Por que o rodízio não termina? A resposta é muito simples. O comportamento do Rio Batalha mudou bastante, de uma forma bastante ostensiva, então nós estamos usando a cautela, o procedimento para manter a população sendo atendida dentro de uma normalidade hoje. Porém, se dá uma parada de chuva de 10 a 15 dias, passa a ocasionar um desequilíbrio de novo na contribuição do fornecimento de água. Então, nós estamos mantendo batalha até entrarmos com desassoreamento, que já está em fase terminal de andamento para a contratação da empresa, em caráter emergencial, que é fundamental para que nós tenhamos uma rapidez de ação e execução desse evento. Ou seja, então, o rodízio para nós hoje é simples, é uma cautela, um preventivo em função do comportamento da batalha. O comportamento que a gente se refere, que nós tínhamos uma cota de profundidade mais específica, hoje está bastante raso. Então, a cautela se faz necessário para esse fim. A segunda pergunta está me fazendo, a lagoa do Rio Batalha está no nível ideal há meses e todos estão recebendo água? Sim, nós não vamos jogar fora, nós estamos tratando a água, a contribuição que vem dessa chuva em abundância está vendo, o maior contingente nós precisamos tratá-lo e botar à disposição da população, é o que nós estamos fazendo. Nós não estamos precisando usar a perda da água por causa do rodízio, nós estamos mantendo o tratamento na totalidade até haver uma nova modelagem técnica que nós tenhamos que mudar. Caso contrário, o nível está há meses alto em relação à chuva, em relação ao recebimento da água, está normal para toda a população. Então, nós estamos mantendo tudo dentro da normalidade. Tudo está estimado dentro do estudo, no dia a dia, pelo comportamento batalha que dá a referência das ações que nós temos tomado. Então, primeiro, nós temos ações técnicas. Segundo, batalha nos acusa modificações e aí nós tomamos os procedimentos. Terceiro, por que não flexibiliza? É a pergunta que está sendo feita também. Já está sendo flexibilizado. Ou seja, se nós estamos fornecendo água na totalidade, não está havendo problema. O fato de nós estarmos fazendo na totalidade é como eu disse na resposta anterior. Nós tratamos e cedemos à população para perder o menor índice possível de água. A flexibilidade já está ocorrendo dentro da naturalidade. Na situação de emergência, olha, a emergência termina agora, essa emergência termina agora no dia 30/3. data, esse evento do desassoreamento está dentro da linha emergencial. Se faz necessário para o município de Bauru, esse plano de ação com imediatismo pela necessidade imediata. Essa, qual é a finalidade do desassoreamento? Duplicamos a capacidade de armazenamento. Para nós termos, no período da crise hídrica, um incidente bem menor, um desconforto bem menor à população. Essa é a nossa finalidade. O rodízio no abastecimento de água foi implantado em Bauru no dia 28 de agosto do ano passado, finalizando em fevereiro, o sexto mês. Agora, 12:19, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias. Voltamos já. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Baterias Tudor é a sua melhor escolha. É segurança para sua família. As baterias Tudor garantem avançada tecnologia que respeita normas internacionais de qualidade e controle ambiental. Sua maior capacidade de energia deixa para trás as baterias comuns. Esqueça as outras. Baterias Tudor é mais performance e durabilidade. Melhor custo-benefício e padrão montadora contratada. Baterias Tudor. Você instala e esquece. Exportada para 31 países e nas melhores revendas do país. No trânsito. E tu escolha a vida. 94, tá comigo. Na Ótica Prime, ouvir você é nosso grande diferencial. Aqui entendemos suas necessidades e oferecemos o melhor em armações e lentes com atendimento personalizado. Faça uma visita, Rua Rio Branco, quadra 26, e descubra por que a Ótica Prime é a melhor escolha de quem busca mais do que óculos, busca confiança. Ótica Prime, nós ouvimos e entendemos você. Quer finalmente plantar para colher? Visite o Império das Plantas. Variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa, com entregas em Bauru e região. Faça uma visita à nossa loja no Ceagesp Bauru e leve mais verde para a sua vida. Império das Plantas, soluções para uma vida mais verde. 94 Notícias. Agora 12:22, de volta com 94 Notícias. O Sebrae São Paulo abriu inscrições para selecionar empresas da região de Bauru que queiram expor na AgriShow 2026, a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil. A feira acontece de 27 de abril a 1º de maio em Ribeirão Preto. A instituição vai levar até 50 negócios paulistas para um estande coletivo no evento. As empresas selecionadas terão espaço em um estande de 300 metros quadrados, com participação em sistema de rodízio, como explica o William Massolini, analista de negócios do Sebrae. O Sebrae São Paulo está com inscrições abertas para empresas da cadeia do agronegócio da região de Bauru que têm interesse em expor na AgriShow 2026, que é considerada a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil e acontece de 27 de abril a 1º de maio em Ribeirão Preto, São Paulo. A proposta é levar pequenos negócios paulistas para um estande coletivo do Sebrae, com estrutura completa e organizada em sistema de rodízio. As empresas selecionadas poderão expor por 2 ou 3 dias, apresentar seus produtos e serviços em balcão vitrine e ainda receber credenciais de expositor para acesso ao evento. Podem participar microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas e também produtores rurais clientes do Sebrae São Paulo, desde que estejam estabelecidos no estado de São Paulo, atuem na cadeia do agro, não tenham pendências com a instituição e tenham participado de pelo menos 10 horas de soluções do Sebrae nos últimos 12 meses. A seleção leva em conta critérios como nível de inovação do negócio, indicadores de gestão e histórico de participação nas ações do Sebrae. Parte dos custos da participação será subsidiada pela instituição e as inscrições seguem abertas até 6 de março. Outras informações pelo telefone 14 3104 1715. As inscrições seguem até o dia 6 de março. Os interessados devem se inscrever pela internet. Mais informações pelo telefone 14-3104-1715 ou no escritório regional do SEBRAE aqui em Bauru, na Avenida Duque de Caxias, 1682, na Vila Cardia. Agora meio-dia e 24 minutos, as obras de recuperação do viaduto João Simonetti aqui em Bauru continuam sendo realizadas. Os serviços foram retomados em outubro do ano passado, com previsão de conclusão para julho deste ano, devido à complexidade dos trabalhos a serem executados. São reparos em diversos pontos da estrutura, como detalha a secretária municipal de infraestrutura, Pérola Mota Zanotto. A obra de recuperação estrutural do viaduto João Simonetti está em andamento, com a execução de serviços como reparos em pontos danificados da estrutura de concreto, vedação de fissuras para evitar infiltrações, desobstrução dos sistemas de drenagem, limpeza de vegetação e remoção de partes comprometidas da estrutura. Também estão sendo realizados ajustes nas juntas da estrutura e a instalação de suportes metálicos que permitirão a elevação dos tabuleiros para a troca dos apoios. A previsão para a conclusão dos serviços é no segundo semestre de 2026. Outros dois viadutos precisam ser recuperados pela Prefeitura de Bauru: o Juscelino Kubitschek e o Antônio Eufrásio de Toledo. A Secretaria de Infraestrutura foi questionada quanto aos prazos destas outras duas obras, mas não se manifestou. Agora meio-dia e 26 minutos, com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho. Este foi o 94 Notícias desta segunda-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência. E na sequência, vem Rogério Franco e o 94 Retrô. Tchau, tchau. ZYD 828, Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada, 94.5, 94 FM, Bauru, São Paulo, Brasil.